Thank you. Passar em curso é Foxtrot para Guarulhos. Eu tenho aprovado o nível de voo 360. O senhor está pronto para cópia? Sim, meu, prossiga. Voo no 161. Autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo via Presolona 0 da Tango Bravo Eco. Nível de voo 360. Pista em uso no 0. Primeira curva à direita, saída da L. Transição Mativa. Controle 120.8. Transponder 5531 no Gol 1161. Autorizado Sierra Bravo Golf Romeo, nível 360, Pesolono 0 até Taubaté, Tango Bravo Eco. Decoda 1-0, curva direita, da El Motiva, 1208, é o controle após acionado 5531, estamos no 08, Gol 1161. Gol 1161, negativo da El Motiva, saída da El Transição Motiva, senhor. Afirmo, da El Transição Motiva, Gol 1161. Correto, cotejamento, Gol 1161, no portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Valeu. Labrador Gol 1161, posição 8, puxa deck acionamento. Aprovado, puxa acionamento, portão 8, Gol 1161, chame pronto para o táxi. Chama táxi no 8, Gol. Gol 1161, estamos com 137 a bordo, 4 horas e 20, Galeão. Gol 137 a bordo, 420, Galeão Goteado. Gol 1161, táxi aprovado via pátio principal em Índia, até o ponto de espera pista no 0, já chegou no 0 no 7, acabou de mudar no 0 no 7. No ponto de espera, chame torre 1 no 8, decimal 95, gol 1161, tem um bom voo. Pátio Índia. Pode esperar com a torre 1895, a gente está fazendo 0 no 7, gol no 1161, bom dia. Equador, um bom dia, TAM 3601, com a informação Fox, autorização para São Paulo, nosso para a cópia. TAM 3601, Foxtrot, confere, para São Paulo tenho 300 já aprovado, por gentileza confirme, para a cópia. Positivo, prossiga. 0, gol no 61. Plano de voo, nível de voo 300, Pistanho 00, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 120.8, aciona 5532, TAM 3601. O TAM 3601 está autorizado para São Paulo, nível de voo 300, rota conforme o plano de voo. Decola, curva direita, subida da EL, transição Motiva. Controle 1208, transponder 5532 na posição de número 4. Protegimento correto, TAM 3601 no portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Excelente. Salvador, Azul Papa Tango, vem. Azul Papa Tango, Tango, é isso? Isso, desculpa, Azul Papa Tango, Tango. Prossiga, Papa Tango, Tango. Solicita autorização para reboque da aeronave, para a área de giro, região da Golf. No pote 3, é isso? Tem o pote 3. Muito bem, então o Papa Tango Tango no pote 3 deseja cheque de motores não em marcha lenta, então vai para a taxiway Alpha entre a Foxtrot e a Golf, é isso? Ok, taxiway Alpha entre a Foxtrot Golf. Correio Gol no 61, transfere ao controle 208. Afirma, recolou aos 25208, uma boa viagem. 208, bom dia, Gol no 61. Controle Salvador, Gol no 161, muito bom dia, passando 3000. Gol 961, bom dia, contato radar, me mantém o nível de voo 360, vou direto a Leda. Leda, atenção 360, Gol 961. E o que, que o senhor está querendo? É, eu gostaria de fazer o giro de performance, então eu preciso ir levar o avião para área de giro, para dar potência no de decolagem dos motores. Muito bem, então, por gentileza, eu confirme, a área de giro é na Alfa, entre a Foxtrot e a Golf? Isso, pode ser na área de giro da taxiway Alfa entre a Foxtrot e a Golf. Muito bem, então está autorizado o deslocamento da aeronave do Patch 3 até a taxiway Alfa entre a Foxtrot e a Golf. Chame iniciando o giro. Ok, chamarei. unidade do Gol 1161, coordenação com o 126, já me deu aos 320. Guarde 961. O 961, se mantém o nível de voo 380, autorizado como nível final pelo Centro Recife. Ciente, 380, voo 961. O 961, chame Centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 251, 3325, bom dia, bom 961. solo, TAM 3601, pushback, acionamento, posição 4. Posição 4, aprovado, pushback, acionamento, TAM 3601, chame pronto para o táxi. Solo Salvador, Azul Papa Tango Tango. Papa Tango Tango na Alfa, Zé Foxtrot, é Golf, é isso? Isso, informo o término do reboque, nos encontramos na posição Alfa entre a Foxtrot e Golf, iniciando o giro de performance. Sim, agora está iniciando o giro de motores. Por gentileza, não efetue mais a chamada inicial, senhor. Eu estou ciente do seu tráfego na Alfa entre Fox e Delta Golf. Chame ao final do teste, ok? Ok, chamarei. Salvador, bom dia. Golf Tango Tango no Fat 3. Golf Tango Tango Fat 3, prossiga. Tango Tango solicita autorização de reboque para o pátio principal, posição 02. Reboque no faixa 3, chama no faixa 3, pronto para ingresso, faixa principal, Golf Tango Tango. Positivo, chama lá. Dan 3601 para o táxi, 4 horas e 15, com fim, 153 a bordo. Com fins 4 a 15 bloqueado, o TAN 3601 tem táxi aprovado à direita, até o ponto de espera pistando 0, já chame 0 no 8. Do ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, TAN 3601, tenha um bom voo. TAN 3601, táxi à direita, o ponto de espera da 101-1895, ajustado no 018. Obrigado, um bom dia. Bom dia, 3601. Tudo para 1-0-8-3. Torre Salvador, uma bom dia, até 3601, se aproximando do ponto de espera da 10, pronto. Até 3601, bom dia, tô ligado a linha aérea, decolar pista na 0, vento 180 graus, 8 mais. Livre a linha aérea decolada 10, até 3601. Tanto 3601, decolou os 49, chame agora o controle, 120, decimal 80, tenha uma boa viagem. 2080, obrigado, bom dia. controle de Salvador. Muito bom dia, TAM 3601, vai cruzar 1500 pés na Dael. 3601, contato radar, se mantém o nível de voo 300 via saída da EL. Saindo via da EL para o 300, 3601. Air Europa 083, descend via to 2000 feet, altimeter 1018, and report established on localizer course of procedure ILS-XH runway 10. Ok, Tan 3601, chame centro Recife em 1251. 251, bom dia. Estou em Salvador, Gol, Tango, Tango na posição para ingressar no pátio principal. Golf Tango, Tango autorizando ingresso, pátio principal, chame o Tango de Boca e Golf Tango, Tango. Chama lá. Solo Salvador, Papa Tango Tango. Solo Salvador, Azul, Papa Tango Tango. Papa Tango Tango, por gentileza, o senhor foi... Eu lhe pedi para não efetuar mais a chamada inicial. O senhor continua efetuando a chamada inicial. Por gentileza, não efetue mais a chamada inicial. Eu já chame com a mensagem, senhor. Eu já estou ciente do seu tráfego. Ok, podemos retornar para o Pátio 3? Tango Tango só após o término do cheque. Isso, informa o término do cheque e solicita autorização para retorno para o Pátio 3. Obrigado, Tango Tango. Confirma, o senhor tem condições de fazer o 180 na posição que o senhor se encontra ou precisa ingressar na pista? Só um momento que lhe darei essa resposta. Afirmo, podemos fazer o 180 na posição. Sim, achei então autorizado fazer o 180, autorizado o retorno, ingresso no pátio 3, Papá Tango Tango, mantendo escuta constante, chame o termo. Ok, chamarei. Solo, Azul Alfa X-Ray November. Alfa X-Ray November, bom dia, prossiga. Bom dia, Alfa X-Ray November, solicitação de reboque do pátio 3 para o pátio 1, no posição 09. Alpha X-Ray November autorizado do pátio 3 até o portão 09 do pátio principal, mantendo correção. Alpha X-Ray November autorizado o início do reboque no pátio 3. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Alpha X-Ray November. Para ingressar no pátio principal, Alpha X-Ray November. Probably from the localized group 083. Alpha 083, call tower frequency 11895. Tower down 11895, group 083. Tower, good morning, group 083. Good morning. Continue approach. You have runway in sight? Affirmative, sir. 083. Georgia, achievement 17-1018, clear to land. Runway 10, winds 190 degrees, 7 knots. Clear to land, runway 10, 083. Tango, Tango. Confirme sua posição. É, saindo da posição da Alfa em direção à Fox. Eu sinto, mantenha a posição antes da Fox, ok? Eu tenho um pouso para aproximadamente, que daqui a 2 minutos vai tocar o solo. É possível que essa nave libere na Foxtrot. Mantenha a posição antes da Foxtrot, aguardando para continuar com o reboque, o Papatango Tango. Ok, aguardarei, já estou aqui no visual com a aeronave.